que eu tivesse o dom da profecia, com toda a fé. Sem amor, eu nada seria. Ainda que eu entregue toda a minha riqueza, de nada vale sem o amor que é minha fortaleza. Quem ama tudo, sofre tudo, crê tudo, suporta. Ter amor no coração é a coisa que mais importa. Existe alguém que me amou primeiro, que se entregou como um cordeiro, venceu como um guerreiro. E hoje eu guardo dentro do meu coração a sua palavra, o seu amor e a minha gratidão. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, com toda a fé. Sem amor eu nada seria. Me perdoe, Senhor, por tantas vezes que eu errei, talvez só pensando em mim. Egoísmo eu sei, mesmo que perto, mas tão longe de ti. Mas o Senhor nunca deixou de ter amor por mim. Quando eu estava caída, o Senhor me levantou, me chamou de filha amada e me abraçou. Curou a minha vida, sarou minha família. Por isso eu vou te amar por toda a minha vida. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, com toda a fé. Sem amor eu nada seria. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Alegra o seu coração nesse dia, irmão, porque nunca se ouviu e nem com os olhos se viu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nunca se ouviu nem se viu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que querem estar perto de Deus. Suplicar.